tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com nutrição, semanalmente na Boa Nova. Tradição com nutrição, sempre, semanalmente, na sua companhia, para saber mais alguma coisa daquilo que nós devemos comer, como devemos comer. Nada melhor do que falarmos com Rita Moraes, a nutricionista que nos dá alguns conselhos e sugestões e que nós levamos até si. Estivemos a falar, enfim, em diversas fases do ciclo de vida. Hoje voltamos precisamente a esse ciclo de vida. Rita Moraes, obrigado mais uma vez por aqui estar. E hoje o ciclo de vida, a falar, um dos ciclos, ou aquilo que faz parte do ciclo de vida, é a gravidez. Já te fizemos algumas, anteriormente, noutras rubricas também, algumas abordagens deste tema. Hoje mais a gravidez, assim, olhada de outra maneira. Olá, como está? Olá. E obrigada eu. Precisamente, a gravidez, na rubrica passada também falámos sobre a pré-conceção, o preparar de toda uma gravidez, e relembro que isto é um estado fisiológico pelo qual uma mulher passa. É uma etapa crucial para o desenvolvimento de um bebê, que deve ser um bebê saudável. O aumento de peso da mulher grávida deve ser controlado e monitorizado e não deve ser perdido peso na gravidez, mas sim antes, ou seja, na pré-conceição, tal como falámos. Além do feto, a placenta, o líquido amniótico e os tecidos maternos, que também contribuem para o aumento de peso. Relembro um assunto de enorme importância, que também vai de encontro ao que eu falei já, a importância do planeamento e da preparação de uma gravidez, que é a obesidade, aumenta o risco de diabetes gestacional, de hipertensão na gravidez, cesariana, morte fetal tardia, ou seja, após as 28 semanas, de aborto espontâneo, um parto prematuro elevado, ou uma criança com deficiência cardíaca, um peso superior a 4 kg do bebê e um risco duas vezes superior da criança ter uma deficiência do tubo neural. As necessidades nutricionais são geralmente atingidas por mulheres que mantêm uma alimentação saudável, ou seja, deve ser completa, variada e equilibrada. Devem ser incluídos diariamente todos os grupos da roda dos alimentos, com maior destaque para os cereais, como o arroz, a massa, pão, cereais não açucarados, os hortícolas, a fruta, os lacticínios, de preferência magros, e claro que os outros grupos não devem ser esquecidos. Deve ser incluída as leguminosas, os peixes gordos e todos os outros, mas também carnes magras, ovos, sem serem fritos. A utilização moderada de azeite para temperar e cozinhar, e relembrando que a hidratação é fundamental. Depois, todos os alimentos ricos em gordura, açúcar e sal devem ser evitados e reservados para um dia esporádico e de festa. Portanto, agora em relação à festa também, açúcar ou adoçante, o consumo de acesulfame K e aspartame, que são os adoçantes que são vendidos, são seguros. Este último, ou seja, o aspartame, apenas não é seguro em grávidas com fenilcetonúria. Uma das coisas, então, que também já se falou aqui anteriormente, é que a gravidez, para além de pensada e programada, também a alimentação assim o deve ser. Sim, deve ser. E também, para quando o bebê vier, os pais têm uma alimentação saudável, equilibrada, segundo a roda dos alimentos, para que depois a criança cresça neste ambiente. Normal. Sim. Sim, senhora. O ciclo de vida é então esta fase que nós, a gravidez que nós hoje falámos. Dizia, no ciclo de vida, nós vamos falar na próxima edição de aleitamento materno e também de infância e crianças. Para já sobre a gravidez, então, aquilo que desejamos é uma gravidez programada, pensada, com uma alimentação também que se conjuga a tudo isso e a todo esse estado da mulher, que de facto é um dos momentos mais queridos, quer da mulher, quer do casal. E que naturalmente, com saúde e com uma boa alimentação, será certamente melhor. Exatamente, muito melhor, e tudo correrá em pleno, certamente. Nutrição, tradição com nutrição, com Rita Moraes, numa rubrica semanal aqui na Boa Nova, que você vai ouvindo ao longo da semana, conselhos e sugestões sempre na frequência certa. Vamos falar na próxima edição, na próxima rubrica, de aleitamento materno. Já ficamos por aqui, Rita Moraes, obrigado. Obrigada, até à próxima. Eu, até à próxima.